seguinte: é o certo pelo certo, moro? Assim que é, assim que deve ser. Canalha agoniza no fio da navalha. No mundo a misericórdia é coisa rara. A vida é uma guerra, faço parte dela. Platum, zona sul, na missão não gela. Favela é favela, se vacila, chapa esquenta. Vai, joga o jogo, Zé Povinha que não entra. Mano, tem que ser guerreiro de coragem. Na simplicidade, sem tirar vantagem. Defendo a verdade, lealdade aos guerrilheiros. Que corre pelo certo e não trai por dinheiro. Por fama, ganância, o justo se corrompeu. Poucos por aqui, como o homem morreu. Traidor fica na trilha, pilantra não se cria. Sem palma pra traíra, se dá milhos, louco ripa. Na pura calma vou buscar minha melhora. Sem parasitar nos parceiros que aposta. É certo pelo certo, cada um no seu trajeto. Se você se montar pela ordem, não inveja. Então vai com Deus, faz a sua doidão. Mas seja como for, não atrasa os irmão. Mas aí, espera aí, não dá guela. Fifi tá ganhando na brecha da janela. Lembrei daquela fita do motor no passado. Descaro três números, choveu no barraco. Escapou por pouco, quase perde o pescoço. Bico sujo, se calou com 15 no coco. O bagulho tá doido, irmão, né não? É quente, não desacredita não. Então faz como a gente. É certo pelo certo, irmão, não gela não. Se for pela verdade, é nós na missão. É certo pelo certo, irmão, não gela não. Se for pela verdade, é nós na missão. É certo pelo certo, irmão, não gela não. Se for pela verdade, é nós na missão. É certo pelo certo, irmão, não gela não. Se for pela verdade, é nós na missão. MRF na cena, André do rap na ação. Sigo na lealdade com os parceiros, meus irmãos. Guerrilha, baixada, dispor até umas horas. O bagulho endoidou, rap é a trilha sonora. É o crime, não o creme, a Gozolândia treme. Forte preparado, é com nós, é com a gente. Se dizer que não tenho a perder, tô mentindo. Mas tô no arrebento e assim vou prosseguindo. Aventureiros de chapéu, infelizmente vão caindo. Desgraça do meu povo, uns fudindo e outros indo. Coroa sofredora, continua chorando. O seu filho foi cravado com os besouros no crânio. Justinos e chacina, aqui só pobre assina. Os fardes esquecem ela, encapuçados vem pra cima. Protegido por carteiradas de peão na quebrada. Expõe o seu ódio, matando na calada. Mas os guerreiros é pelo certo, então bate de frente. É o crime pelo crime, tô no certo, a chapa é quente. No grito do oprimido, verdadeiro original. A família é grande e os primos é leal. Os irmãos no Texas, Saara, visita é coisa rara. Vários dias de veneno, várias pedaladas. Os irmãos no anexo, o extremo da opressão. A prisão, dentro da prisão, é assim que é. São vários os fatores, guerrilha na direta contra os opressores, na caneta, no estudo, na informação, na revolução. Se breca a opressão, quer por paz, justiça, liberdade, não se cala. Eu sei que vários porcos querem me mandar pra vala. Mas assim, sendo assim, nós é nós, sangue bom. Se for pela verdade, é nós na missão. É certo pelo certo, irmão, não gela não. Se for pela verdade, é nós na missão. É certo pelo certo, irmão, não gela não. Se for pela verdade, é nós na missão. É certo pelo certo, irmão, não gela não. Se for pela verdade, é nós na missão. É certo pelo certo, irmão, não gela não. Se for pela verdade, é nós na missão. É bom sumariar antes de ir pra decisão. E não abraçar buchicho dos isqueiros, irmão. Tem uma pá de pé de black cantando pra subir. Tem sempre um malucão buscando fama por aí. Lembrei daquele cu que na escola sacou. Que na mó covardia o moleque ripou. O prêmio foi em pedra, sua recompensa. 6 meses de fama, depois ficou sem cabeça. Tem patife inconsequente, que rende a própria gente. Que explode seu olho pra tirar sua corrente. Oprime oprimida, terroriza quebrada. E arrebenta os humildes que nunca deixou faia. Um desacerto, um debate, fiquei falando. Do meu lado, Deus, do dele vários panos. Saio fora me jurando e toda a minha família de igual pra igual. Então pode jogar pra cima na sua mãe, no seu pai, no seu filho. Filho e mulher, quando o pilantra quer nome, não pensa neles, né? Sossegado, jurado, transformado em monstro de menor, trepado em meados de agosto. Disposto, rancoroso, 1, 2, 1, a missão. Antes ele do que eu, caído no chão. Isso já tem uma cota, não sei qual é que foi. Acredito que Jesus se pôs entre nós dois. Tô ligeiro, tô firmão, aí, tô aqui. Fulano não mais vi, será que foi melhor assim? Sei não, só o tempo vai mostrar. Seu lado selvagem é um 2 pra despertar.